bandida, pica de quatro. Tem bandida, pica de quatro. Tem bandida, pica de quatro. Sua traição ficou marcada na minha mente. Adeus, me perdeu para sempre. Vamos lá, DJ Sander. Não chore, não chore. Você não presta, você não presta. Mulher bandida, não tenho pena. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro. Mulher bandida, não tenho pena. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro. Mulher bandida, não tenho pena. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro. Mulher bandida, não tenho pena. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro.